Tá, então vou começar? Vamos começar? Começar? Começou? Aí! Caralho! Uau! Caralho, essa animação ficou até contagiou, hein? Rapaz do céu. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Aê! É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e o Carlos, pega um cafezinho lá pra nós. Café é essencial, só isso interessa, o resto é banalidade. Olá, pessoas de boa índole, estagiário também. Também pra mais um podcast, aqui sou eu, o cara que cuida de você, meu amigo, Rafa. Coach. Ah, estamos há zero dias sem falar do coach, hein? Não, hoje, caralho. Que bosta. Nosso recorde foi 4 episódios. Vamos lá. Coach quântico, Rafael Morani. Reprogramador de DNA. Só transferindo energia, meu. Ai, caralho. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e eu tô de férias, pelo amor de Deus, obrigado. Por 3 dias. Minha nossa senhora, eu tenho 10 horas de férias no hospital. Alô, galera, preparado pro impreparável. Aqui é o Michael. E lugar bom de estagiário era o mal xarifado. Nossa senhora. O cara tá nos Estados Unidos. É, não. Aqui é quartinho da bagunça, vai. É o mal xarifado, vai muito. Depósito. Depósito, é, depósito. E no episódio de hoje a gente vai falar exatamente dessas pessoas que... Eu acho que é a pessoa que tem o coração maior no mundo, né? É. Porque faz tudo que pede. Se você pedir pro cara engraxar seu sapato de ponta cabeça, ele faz isso. Faz tudo que pede, mas só faz merda. Então, com certeza. Ele não tem o coração maior. Só se for o coração maior cheio de ódio, que ele vai tudo com certeza. Base do ódio. Força do ódio que move estagiários, cara. Não, não é só ódio, não. É medo, mano. O cara entra numa área que ele não conhece. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Saúde, boy, tell. Hey, I got the new damn for y'all called the Soulja Boy. Começando o Topzera dessa semana, eu vou trazer pra vocês uma série que ninguém tá assistindo, né? Mas ela é muito foda. E pra tirar esse gostinho amargo, que foi essa última merda de temporada do Black Mirror, que é a série chamada Twilight Zone. É uma série também... Ela é uma continuação, um remake de uma série bem antiga, dos anos 80. E ela é antológica. O episódio ele começa e acaba, não é uma história fixa. Ela acaba naquele episódio. E ao invés de Black Mirror, que trabalha com essa tecnologia, né, como a tecnologia vai fuder a humanidade, Twilight Zone ele mexe com mistério e a fantasia. Então acontece coisas que você não sabe da onde surgiu aquilo. Como são episódios separados um do outro, não tem uma linha pra seguir, eu vou indicar pra vocês o segundo episódio dessa temporada, que é de um voo misterioso e que várias coincidências levam um cara a entender que existe um mistério nesse voo. Ele entra dentro desse avião e ele acha um podcast dentro desse avião. E ele começa a escutar o podcast sobre o voo que desapareceu no meio da viagem. Ah tá, achei que o podcast começasse assim. É isso mesmo! Não. Isso aí não, isso aí é só alegria. Aí ele começa a escutar esse podcast e dentro do podcast começa a falar o nome dele. Começa a falar o número do voo, começa a bater várias informações ao mesmo tempo que ele tá escutando acontece. Tá ligado? Então ele tá escutando o podcast e fala assim, então os passageiros escutaram o comandante dizer, aí o comandante fala dentro do voo dele. Caralho, aí vai tá ligado? Bem. Então vai acontecendo uns mistérios e ele tem que resolver aquilo, ele não sabe o que tá acontecendo. E cara, muito foda. O diretor agora que tá encabeçando esse projeto é o Jordan Peele, que é o diretor do Corra e do Nós. O cara zica pra caralho, tem uma visão foda, velho. Assistam. O cara é bom. E pro meu topzera dessa semana, eu vou trazer também uma série pra tirar o gosto amargo, mas não de Black Mirror, pra tirar o gosto amargo da merda do final de Game of Thrones. Não tá dando, HBO não pegou, tá fácil. Falou, ó, toma esse pratão de merda que você tem que comer aqui, mas logo depois toma esse bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Mas só que ele é um cupcake, na verdade, porque é pequenininho. É minissérie, é minissérie. A minissérie Chernobyl. Puta que pariu, velho. Que série boa, mano. Chernobyl, nossa, deve ser pariu. Mesmo, mano. Eu não assisti nada dessa bosta e nem aí, vou. Para nossa, de falar mal. Nossa, né? Não curte, não critica. E o que, que é isso aí, Marco? Cara, conta baseado em fatos reais, né? Porque não dá pra ter com... Ele tenta ser o mais próximo de um documentário possível. Sim. Mas tem coisa lá que não tinha como contar numa minissérie produzida. E desde o momento onde o reator explode, até todas as consequências que isso levaram. E cara, depois dessa série, eu só sei que a cada episódio eu achava que tinha algum sintoma diferente de radiação. Você sentia? Não, eu não vi a hora, eu chequei umas 10 vezes a timeline, assim, o temporizador da série, pra ver quando que acabava o primeiro episódio, tão agoniante que é o primeiro episódio. Porque, tipo, você fala, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo uma cagada atrás do outro, acaba logo isso, acaba com o meu sofrimento. Fala. Você sofre. Foi daí que saiu o filme, né? Que filme? Foi daí que saiu o filme Godzilla, não foi? Foi. Tinha um lago ali perto, aí um peixe virou Godzilla. Godzilla e Xuxa só parado baixinho, né? É esse, né? Oh, mas eu tenho um protesto a fazer com essa série aí. Não é spoiler, mas tem uma parte que os caras estão perto do reator lá e não cria um terceiro braço nem nada. Tipo, cara, mó mentirosa, sério. Ninguém morre, o cara quer mutações instantâneas, cara. Pelo amor de Deus, velho. Fazer um negócio faz bem feito, pelo menos. O cara não vira o Hulk, não vira o X-Men, é mentira. Pô, na moral, é uma mentira, velho. Mas é foda. Eu assisti todos os episódios, bem feito pra caramba. A HBO acertou nisso aí. E, cara, é uma história sensacional. De passar raiva. E não tem spoiler, porque é história. É. Pau no seu cu. Você quer sentir o efeito de radiação? Você ficou com curiosidade? Toma corote de pêssego. Quase igual a um reator nuclear explodindo. Quase igual. Quase igual. Seu fígado vai ser igual... Pripyat vai virar. No meu topzera, eu quero trazer aqui o ícone, o cara que é mais engraçado, o melhor ator de comédia na face da Terra e já existiu nessa vida. Adam Sandler. Meu Deus do céu. No seu novo filme da Netflix. Meu Deus do céu. Meu Jesus Cristo. O cara é bom, velho. O cara é bom. Quando o cara é bom... Você vai falar que você não chorou em Clique, velho. Nossa, é verdade. Eu não vou falar mal por causa de Clique. Aquele filme é zica, velho. O pior que o filme você se identifica, né? Tipo, o tempo passa e você fica gordo. Você fica, puta, você fica fudido e fala, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu queria falar sobre o novo filme dele, né? Queria recomendar aqui. Que é Mistério do Mediterrâneo, que é um filme novo da Netflix, que é o filme com o Adam Sandler e com a Jennifer Aniston, que é a Rachel. A famosa Rachel do Friends. Cara, eu fiquei realmente surpreso com o filme. É bom mesmo, tá todo mundo falando. Mano, que é bom, tá todo mundo falando que o filme é bom. Tipo assim, obviamente, né? Não só o Adam Sandler faz o filme ser bom. Mas ele tem muito ator, tipo assim, que você... Sabe aquele ator que você olha assim... Já vi esse cara em algum outro filme, mas eu não faço a mínima ideia quem é. Tipo, tem vários atores sim, assim. Sim. Tipo, o filme é recheado desse tipo de ator. E é muito nonsense o filme. Tipo assim, parece... Sem brincar, a definição que eu dou parece uma mesa de RPG. Caralho. Assim, que você pega, tipo, gente de tudo e qualquer tipo de raça... O background mais aleatório possível. Sim. Junta todo mundo num filme. E dá certo. Mano do céu. Não, o filme tem um indiano... Tem um piloto de Fórmula 1, tem um coronel de exército, tem um cara que é um mega milionário, aí tem os filhos do mega milionário, tem o Adam Sandler que é um detetive, tem a mulher dele que é uma cabeleireira. Ah, no cabeleireiro, Ou no cabeleireiro. Cabeleireiro. Inteiro, no cabeleireiro. Cabeto Carreiro. Mas de verdade, cara, o filme, eu não sei se ele chega a ter 2 horas de duração, acho que é 1h30, mas o cara, o filme, ele é bom de verdade. Eu acho que finalmente o Adam Sandler conseguiu fazer um filme que é bom. Mas todo filme é tudo igual o que ele faz. Mas pra que gente não? Grande, tudo é a mesma coisa. Ele não interpreta personagem, mano, não ele fala só interpreta gente grande, ou Adam Sandler. Mano, o cara tá Ele é o Adam Sandler em todos os filmes. O cara tem coragem de acabar com essa monsagrada aqui da atuação, velho. Da comédia. É mole. O cara é o ícone. Cara é o ícone. Vai no cabeleireiro. Cabeleireiro. Pra não fugir o costume do podcast, eu vou sugerir música, claro. Isso, obrigado. De nada. Topzera da semana, a gente vai pra um soul que eu tô me escutando, que é muito ligado com hip hop. Na verdade, é um cara bem abrangente. É o Jacob Banks. E é um cara novo, ele começou porque ganhou um concurso e esse concurso dava pra ele a possibilidade de gravar um CD do lado de um rapper famoso, que não vem ao caso. É, mas... Ídolos, ele ganhou Ídolos? É mais ou menos isso. E aí? E aí ele conseguiu iniciar a carreira. Mano, tá sendo muito promissor, realmente geral tá achando que ele vai entrar pro Hall da Fama. Dele são fodas. Demorou. Você não escuta lá, velho. Se você não gostar, você não tem gosto nenhum pra música. Oh, Para de discutir. A gente já discutiu desse último episódio. My stupid heart is always a casualty. It wants to be loved. It hates the vacancy. My time is yours. Raised it carefully. If you hit and run, do it gracefully. Oh, please be good to me. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, and love so hard to find. Pra começar o episódio dessa semana, eu queria falar, né, um pouquinho, que esse episódio ele é especialmente dedicado pra todos aqueles que tomam no cu diariamente. O cara foi contratado, posição, tomar no cu. Isso, sofrendo na mão de um proprietário de empresa opressor. Opressor. Fim ao capitalismo. Nossa, foi. Que maltrata essas pessoas que têm um coração, tem família. Puro. A gente tá reunido aqui na bancada. Um home office aí, tentando, tentando a vida aí, ralando, que é o Jonathan. O Marco aqui, que faz trabalho, vai ficar jogando joguinho. Joga joguinho. Essa semana eu vou sumir que eu tô fazendo o catálogo. Tá trabalhando. O Rafael, que é um chefe opressor do caralho. Finge que trabalha viajando, né? Mas tudo bem. E eu, mísero. Puta de novo. Eu, o mísero estudante que tem que pagar pra tomar o cu. Esse é o destino. É o cúmulo. Até eu me formar. Demais, mano. Eu dou dinheiro e trabalho de graça. Então é isso aí, tá bom. Vai falar sobre essa classe que é os estagiários, cara. Vai contar nossas experiências de estagiários. E o Rafael vai contar o lado contrário, né? Que é fuder os estagiários. Que é ele que contrata essas pessoas menosprezadas pela sociedade. Você tem alguma coisa em sua defesa, Rafael? Nenhuma, eu quero mais aqui. Qualquer coisa é tudo processa. Isso e muito mais. É pior do que vocês acham. Aí, pra começar, eu acho que a gente pode realmente até perguntar pro Rafael aí. Rafael, qual o prazer que vocês têm em fuder estagiários? Conta pra gente. Cara, é uma coisa imensurável. Eu acho que se acontecer alguma coisa muito ruim na sua vida e você desconta no estagiário, você volta pra casa feliz, leve e solto, velho. Caralho, cara, é quase um Não escravo. Tem coisa melhor. Estagiário, você nasceu pra uma coisa muito boa. Aliviar, gente, velho. Obrigado. E buscar um cafezinho também, né? Ah, claro, né, velho? E se vier, assim, mais ou menos quente, manda voltar e pegar outro. Tem que ser com os cubinhos certos de açúcar? Claro, comigo é 3,5. 3,5. Tem que achar. Tem que dificultar, velho. Se fosse não fácil, pode, eu pegava, né? Não pode jogar no lixo, tem que comer o outro meio. Comer açúcar. Não pensei nisso. Caraca, é diabético, Rafael. Rafael, eu tô nem aí, tem insulina. 5 xícaras por hora. E eu acho que pra esse primeiro momento eu queria dizer aqui, alguém já foi traumatizado num estágio? Alguém tem alguma experiência traumatizante, tanto de, tipo, coisas que aconteciam que te deixavam muito constrangido, ou coisas realmente que você pensou no ponto, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? É. E eu acho que eu vou voltar pra casa, cara. Tipo, sei lá, vamos vender arte na praia e, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Cara, eu tenho uma história muito boa aqui. Tipo assim, quando você é estagiário, você é o cara novo no pedaço, você tenta não fazer merda. Só que às vezes a merda chega até você. Não, você é um imã. De algum jeito, você é um imã. Então até suas boas intenções acabam fazendo bosta. Aí eu, no estágio do hospital, todo final de estágio tem prova. Você tem que, né, pelo menos mostrar que você foi na porra dos ambulatórios lá e fez alguma coisa. Você tem que apresentar o bagulho. Aí tem o médico responsável, que ele é responsável pra imprimir um documento lá e levar pra você, né? E assim, cara, quem mexe com formatação de documento sabe que o Word é uma ferramenta do capeta, né? Ela é feita pelo próprio se você olhou pra ele, ele já mudou tudo já, que tava escrito. Eu odeio tanto o Word que eu prefiro fazer as coisas no Illustrator, no Photoshop. Nossa, velho. E exportar uma imagem ou um PDF, aí beleza, eu prefiro fazer isso do que fazer no Word. Você olhou pra ele, ele já mudou pra Comic Sans já. Tamanho 10 na letra. Vai fuder sua vida já. Espaçamento 32... Uma palavra a cada 10 páginas. 10 páginas. Então tá bom, beleza. Aí eu catei aquele documento, né? Todo mundo, sim, junto comigo no meu grupo. Catei aquele documento, olhei assim e falei assim, cara, puta, tá tudo. Cara, tá tudo zoado. Eu fui o primeiro a pegar esse documento, né? Aí virei pro responsável lá. Falei que é responsável. Era responsável do meu estágio, ele era o meu chefe. Uhum. Cheguei lá pra ele e falei assim, cara, olha que palhaçada que fizeram aqui na hora de imprimir. Desregulou tudo. Preciso nem continuar a história. Aí ele falou assim, ah, é? Fui eu. Aí eu, não, é que... tá bom. Tá bom, pode me reprovar. Ah, eu sei, mas eu essa cara, tá, né? Zoando. Como é que você faz um negócio tão bom assim, cara? Me conta seu segredo. Falei, velho, eu fui tentar entrosar com o cara e tomei no cu. Caio. Fala. Caio. Eu tenho uma coisa parecida, só que o estagiário da firma foi induzido a falar merda. Que nossa, patrão, eu tô falando. Eu tô falando. Não, Caio, eu tenho uma teoria aí, ó. Que é com base nisso que o Rafael falou. O quê? Às vezes o cara, ele fez um negócio merda sabendo que você ia estar no estágio. E deixou ali propício pra você ver, pra você vir falar merda pra ele, que ele ia ser o nice guy. Ele precisava alguém, Ele precisava humilhar alguém. Eu tô sendo muito legal ultimamente. Quem eu vou fuder? Vão nessa. Segunda-feira, 9 horas da manhã, quem que eu vou humilhar hoje? Não, foda que o cara era mó de boa, velho. Aí eu dei... Nossa, velho. Aí eu fiquei assim... Não, sabe quando você tenta desfazer a merda? Que eu falei, não, é que as vezes... É isso aí. Foda-se, eu só aceitei. Eu falei, me reprova. Por favor. Por favor. Vem te ver. Qual que é a sua história, ó? Perdeu. Teve um cara que entrou na firma, o Luiz. Aí ele entrou numa fase que a gente tava fazendo avaliações internas. E isso acontecia toda sexta-feira, né? Aí ele, meu, precisa fazer isso mesmo? Eu falei, cara, eu vou falar a verdade pra você, mano. Você não gosta de fazer, né? Ele falou, não, eu não curto. Eu falei, ó, na quinta-feira que vem vai ter reunião, expõe isso. Talvez o proprietário, nossa, né, considere a sua posição. Ué, mas quem que implantou isso? Eu falei, mano, é uma menina, mó nada a ver aí, mano. Ridícula, na boa. Ele, não, mas e aí, se quem eu falar gosta eles dela, vão pode ruim? Falar, pode falar. Não, eu falei, mano, claro que não, velho. Você pode falar numa boa. Você não quer ter uma vaga aqui garantida, subida que você tá hoje? Mano, a empresa é tipo Google, velho. É mente aberta aqui, mano. Novas eras. Todo mundo vai te escutar, falei, mano. Expõe tuas ideias, só assim você vai ser visto, né, velho? Nossa senhora, que filha. Coach é uma raça desgraçada, tá vendo? O cara pensou na hora, caralho, eu achei o estar perfeito. Eu tô motivado, vamos lá, mudar essa realidade. E aí, ó. Aí, beleza, mano. Passou a semana, eu tinha esquecido disso. Aí começou a reunião, velho. Eu lá de boa, assunto mó sério e tal. Aí abre as considerações do final. Ah, tá, alguém que gostaria de falar alguma coisa? Aí ele, eu. Nossa. Eu falei assim. Mano, eu não lembrava até ele abrir a boca, velho. Eu tava de boa. Até se eu lembrasse, talvez eu falasse pra ele. Não fala, mas... E aí? Falava o cacete, mas se fuder, pô. Para de mentir. Na minha cara, você vai mentir. Falar que não ia induzir o cara. É, talvez eu não falasse. Talvez não. Aí ele pega e abre. Ah, isso aqui é uma coisa, talvez, que não traga... produtividade tem uma pra empresa, quem colocou isso talvez não tenha conhecimento. Nossa, aí não, o cara também falou. O cara pegou um vocabulário também. Ele esculachou, porque a gente tem que terminar o serviço mais cedo pra vir fazer o preenchimento dessa planilha. Talvez a gente pudesse trabalhar mais sem isso. Aí ficou aquele silêncio, mano. Eu tipo, nossa, velho, ele falou, mano. Mano, o cara deve ter olhado pra sua cara de espanto, ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Que cagada, cara. Não, eu tava rindo, mano. Eu tava rindo. Pior ainda. Aí, tipo, ninguém falou nada. Aí o dono chegou e falou assim, acabamos a reunião. E pum, aquele silêncio, acabou a reunião, cada um pro seu lado, velho. Ignorou, fingiu que não escutou o que o cara falou. Quem que tinha implantado na empresa? Hã? Ele? O chefe. O dono? É. Nossa senhora. Ah, velho, puta, tá vendo? Tá vendo? O cara tenta, puta, o cara tentou, falou, não, eu vou tentar mudar isso aqui, tentar fazer um negócio legal. Aí, toma no cu. Cara, a ideia dele não foi boa, mano. Mas não dá certo. Nossa, acho que a ideia dele não foi muito boa. A sua ideia, né, o arrombado? A ideia dele não foi, mano, muito boa. Que, ele queria fazer isso, eu só incentivei. Ah, exato. Beleza, o cara quer comer cocô. Você vai incentivar ele a comer cocô? Mano, a vontade dele é o que importa, mano. Siga seus sonhos aí, ó. Viva teu sonho, mano. Luta pelo teu sonho aí, velho. Chute da preguiça. Aí depois disso ele veio perguntar, mano, ninguém falou nada. Eu falei, puta, mano, é que assim, acho que eu errei na hora que eu te falei, mano. Quem colocou isso daí foi o patrão, não foi a menina lá não, velho. E a cara? Nossa, eu não acredito. Resultado, o moleque tá trabalhando ainda hoje ou foi demitido no outro dia? Então, vamos falar pro próximo tópico. Eu lamento, mas você tá demitido. Beleza, vocês, tipo assim, se fuderam muito. Mas vocês já conseguiram dar prejuízo? Meu Deus. Nossa, já conseguiram, senhora, dar prejuízo? Não, o que você fez, João? Não. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar dentro da agência da faculdade, né? Uhum. E teve uma vez, que eu me lembro, que a gente tava fazendo uma ação, tipo, a gente meio que revolucionou, né, a agência dentro da faculdade. Porque entrou, tipo, os professores mais... vamos dizer assim, que pensavam mais à frente, né? Tipo, não era aquele professor meio quadrado. E gostava muito de fazer as ações, tipo assim, como se... Tipo, imitando realmente uma agência de verdade. Tipo, não era só aquela agência que o pessoal ia lá só pra cumprir hora. Aí teve uma vez que a gente foi mandar imprimir uns panfletinhos pra divulgar um evento que ia ter e tal. Aí eu não era responsável por isso, né? Obviamente. Né, tipo, tinha um pessoal que era responsável. Desde aquela época eu só trabalhava com a parte de vídeo. E no dia, eu acho que ele tava trabalhando com outro evento. E eu, né, passaram pra mim fazer. Porque, tipo, falaram assim, o vídeo que você tá fazendo, tipo assim, pode ficar pra depois. Você manja minimamente, tipo, do programa e tal. Então faz você, né? Aí beleza, fui lá, fiz os bagulho. Coloquei tudo certo. Passei pro menino de redação, porque é o menino de redação que geralmente corrigia se tinha erro ortográfico ou informação errada. Corrigiu, tava safe, mandou. Beleza. Mandou pra gráfica imprimir. A gráfica voltou com o negócio. O professor pegou. Na hora que o professor pegou, falou, mas vem cá, essa data aqui tá errada. Eu falei, nossa. Não pode ser, velho. Pera, nossa. Vamos pro ponto importante. Quantos panfletos eram? Só pra vocês terem ideia, era pro Enad. o panfleto. Então, tipo assim, é congresso regional aqui gigante. Então, tipo, devia ser coisa tipo de 5, 10 mil panfletos, porque era pra distribuir. Ah, só isso, mano. Coisa básica só. 10 mil. Quase aqui, chefe, aqui, 10 mil folhas pra você usar de rascunho. Toma aí, ó. Pra limpar. Deixa aí, distribui. Eu fico imaginando a cara do professor. É, mas a data tá errada. O desespero. A nossa sorte, né? Tipo, a minha e o do menino da redação. Porque, na verdade, a bucha caiu mais pro moleque da redação, né? Porque, tipo, eu fiz, mas quem corrige e aprova, né, é o moleque da redação. Aí, tipo, chegou, tipo, o professor chegou e falou assim, não, mas essa informação aqui tá errada e tal. Por que que, tipo, foi assim, desse jeito? Assim, ah, mas, tipo, corrigiu aqui, passou pra vocês, vocês não viram, tipo, enviaram direto e tal, foi assim. Senhor, essa pica não é minha, senhor. Basicamente. O que a gente essa falou foi basicamente isso aí. Em outras palavras, por favor, fode outro estagiário, eu não, meu. Não, vocês não estão entendendo. O moleque da redação, ele tentou colocar no cu do professor. Porque o professor que encaminhava pra gráfica. Ah. Aí, mano, eu sei lá, o só sei que, como eu, uma mera pessoa. Você é o redator do redator. Eu, como a mera pessoa que só fazia, só escrevia o negócio lá, filho, eu deixei a bucha feder pra eles lá. Sei que no outro dia tava os panfletos corretos lá. Agora quem mamou. Não, quem nessas horas. Não, nessas horas, quando você pega o panfleto na mão, você sabe se o estagiário fez merda, porque na data vai estar fita crepe e em cima canetão, mano. Cara, teve uma outra vez também, é mais pra frente isso, que eu tava trabalhando já, a menina, que, tipo, isso não foi eu, né, então, mas teve uma menina que era, tipo, era gerente, tipo, da empresa. Ela mandou imprimir, né, tipo, que eu trabalho na empresa de treinamento, e ela mandou imprimir as apostilas. E ela mandou imprimir todas as apostilas, tipo, era coisa de, tipo, de 150 apostilas, tipo, dava 5 mil reais, alguma coisa assim. E ela mandou imprimir com um logo que não era pra ter, cara. Nossa senhora, mano. Eu lembro que no dia que eu fui embora, eu só vi ela, tipo, ela. Aí ela mandou imprimir, tipo, uns quadradinhos, tipo, com uns colantes. Aí eu vi ela, tipo, era 6 horas da tarde, tava lá, colando. Quadradinho por quadradinho, tirando colante e colando na. Meu Deus, 150 do céu. Eu falei, nossa senhora. Ó, tô vazando aqui, falou. Mano, é gostoso de ver isso, né, velho? É. Seguindo essa linha aí de ver o iniciante fazer merda, na época que eu fui, entre aspas, estagiário, eu tava de experiência na empresa, era de assistência técnica. Beleza, a gente consertava de tudo quanto é aparelho. Eu ficava responsável pela área de computador e notebook. Mas só que a empresa também mexia com aparelho de som, televisão, impressora, com celular, que era a parte mais forte, mas beleza. Logo, tipo, não deu um mês de experiência, entrou outro moleque mais novo. Aí, tipo, eu ainda tava aprendendo direito como é que era o fluxo de trabalho da empresa. Aí o cara que tava me ensinando, que era o dono da empresa, falou, ah, esse cara aqui vai te ajudar, vai te seguir 24 horas dentro da empresa. Agora você tem que ensinar ele. Eu falei, vou ensinar o quê? Nem eu sei o que tem que fazer. Eu sei o que eu tô fazendo aqui, senhor. Qual que é o seu nome mesmo, senhor? Falei, não, mas beleza, né? E isso vai. Na parte do notebook eu conseguia me virar. Eu sabia o que tinha que fazer. Conseguia passar pra ele, que eu sabia, né? Mas aí tinha que tapar buraco. Tipo, não tinha notebook. E o cara da televisão tava super lotado de trabalho. Vai lá ajudar no que der. É, sim. Beleza, aí vai lá. Foi nós dois pra área de televisão. E troca painel daqui, e arruma daqui, e arruma de lá, beleza. Até que a gente abriu uma televisão e ninguém sabia descrever direito o que tinha dentro da televisão. Parecia terra. Meu Deus. Tinha um formigueiro dentro da televisão. Interessante, sempre bom. Cupinzeiro formando dentro da TV. Só pra dar um contexto, era a época de Copa. Ou seja, o cara que ia na televisão pra ontem, que ele tinha que ver o Brasil jogando, meu caralho. Meu Deus do céu. E aí? Aí, tipo, todo mundo parou, isso já era 5 horas da tarde, tipo, era o último trampo antes de, mano, fechar a loja e ir embora pra casa. Todo mundo parou, não sei o que, eu dei uma olhada pros dois e, tipo, o estagiário do estagiário, que era o cara que tava junto comigo, tava mais perdido que tudo. E eu olhei pro cara que a gente tava vendo o trabalho junto com ele. Ele era pra ser o mentor de nós da área de televisão. ele não sabia o que tava acontecendo. Falei, tamo fudido. Fudeu. Olha o negócio assim, rapaz, acho que deu merda. Acho que deu merda aqui, né? Aí, beleza, a instrução era... Ah, apareceu um problema que não sabe resolver? Taca fogo. É, manda uma mensagem pro suporte. Tem uma pessoa do suporte lá da central que vai te ajudar no que tiver que fazer. Vai te passar as instruções. Manda mensagem pro cara do suporte. Aí espera uns 10 minutos, responde. Ah, boa tarde. Eu acho que houve um engano na digitação. Está certo que tem um formigueiro dentro de uma televisão? Se sim, por favor, nos ligue nesse número, porque pelo chat a gente não resolve o problema. Não vai estar dando. Cara, eu sei que depois daquilo, aí na mesma hora o dono chegou e falou, vocês dois, vai pra lá que ninguém vai resolver isso aqui hoje. Eu falei, taca fogo, velho. É a única opção que o cara tem. Mano, eu só sei que eles tiveram que ligar e assistência. O cara também do suporte superior não sabia também o que fazer. Eles tiveram que mandar... Aí, ô, Maicon, na boa. Empresa. Na boa. Você com o estagiário do seu lado, você não sacaneou ele, mano? Ó, na hora que o cara chegar, fala pra ele ligar na detetizadora, mano. Porque ela vai resolver o problema dele. Chega, chega pro estagiário e fala assim, eu sei que foi você que colocou esse trem aí. Não, mas o cara falando, mas isso acontece sempre? Acontece meu, toda semana, eu irmão. Eu tô aqui há um mês. Eu sei menos que você, cara. Isso acontece sempre. Sim, semana passada era uns escorpião. Eu falei, mano, eu não conseguia sacanear de jeito nenhum, porque, velho, eu tava vendo um formigueiro na televisão. Eu falei, meu que Deus isso, velho? Céu. Eu lamento, mas você está demitido. Lá na firma tem uma coisa também em relação às pesquisas que são feitas no computador, né? Elas são monitoradas. Aí, mano. Se o cara vai pegar café pra ele, ninguém pediu nada, você sabe que é pra ele? Aí você tem que levantar da sua mesa, ir lá na mesa dele, fazer umas pesquisas aleatórias, fechar tudo e voltar pra sua mesa. Sem dizer. Do último que era um gordão. É um estereótipo. Eu fiz umas pesquisas. Só que ninguém soube, mano. Ninguém mesmo. Só eu sabia. E foi comentado em reunião. Só que na reunião não é falado. Ó, fulano de tal pesquisou isso. É, ele chega na reunião e fala, ó, teve algumas pesquisas aqui muito aleatórias, que fogem muito do trabalho. Pesquisas como? Bacon light pra quem não quer ter barriga. Você tá zoando. Ah, não, velho. Ah, mano, o maluco era mó gordão, velho. E aí, que mais? Qual o preço do carro do chefe? Homensdesunga.org. Não, só que o último eu peguei muito pesado, mano, e ficou tenso lá a reunião. Que era como se masturbar no trampo. Ai, meu Deus. Nossa, do céu. Mano, é só pra fuder o estagiário foi... mesmo, mano? Mano, era pra fuder do jeito que fudeu, mas tipo, passou, ninguém se fudeu nessa. Infelizmente. Ninguém foi mandado embora. Bacon light, pelo amor, passa a receita aí. Não, mano, foi a coisa que veio na minha cabeça, na hora eu soltei, velho. Ele tinha muita barriga, mano, a pochete dele era de uns 10 litros. Focando aí na parte da comida, estudante de medicina, quando tá atendendo sozinho lá no hospital, ele não pode falar que ele é estudante. Porque senão o paciente vai olhar com outros olhos pra você. Só que a gente tava numa SF aí, em outro lugar, que não tinha como, era um monte de estudante lá. Beleza, né? Chegou uma velhinha com a filha dela lá. Aí eu tava fazendo atendimento, trocando ideia com a mulher, normal, né? Ela com diabetes, e a mulher simpática, assim. Ela falou assim, não, é que eu gosto muito de comer. Eu falei, ah, mas o que a senhora come? Falei, não, eu gosto de comer lanche, eu gosto de comer pizza. É a velhinha era o Michael. É a velhinha, é. É o Maicon quando envelhecendo, né? Ah, eu gosto de comer umas coisinhas. Eu não como muita coisa saudável. Eu falei, caralho. Eu falei, mas o que mais, você mais gosta de comer? Ela falou, ah, temaki de copo, pizza de estrogonofe. Não, tô zoando. Não, aí tem que se fuder, mano. Aplica nela uma glicose, vai. Aí ela falou, não, eu gosto de comer fruta e tal. Eu falei assim, ah, tá, que fruta que você come todos os dias? Ela falou assim, ah, eu como banana. Mas eu como, assim, 5 bananas por dia. Caralho. Eu falei, caralho, velho. Eu falei, não, ô, senhora, é muita banana. Você tem que cuidar bem da sua alimentação. Você tem que cuidar do seu físico pra a senhora ser saudável. Ela olhou, assim, na ponta do meu pé, olhou pro meu cabelo, assim, e falou assim... Você cuida da sua alimentação? Caralho! Mano do céu! Eu sou filha da puta! Falei, a gente tenta, né? Mas a gente falha muito. Você cuida da sua alimentação, seu gordo? Gordo, filha da puta! Eu tô vendo seu Instagram que você tá fazendo churrasco todo dia que você sai desse hospital aqui. Eu falei, rapaz do céu, né? Eu acordei de manhã e falei assim, nossa, que dia lindo se chamar de gordo. Falei, que bom, que ótimo. Você é estagiário, velho. Vou testar isso aí. Aí chega assim e fala assim, quanto que o médico vai chegar mesmo? Só pra eu saber. Né, a senhora. Pra poder ir ali no canto chorar. Ah, senhora, já o médico chega, tá bom, cara, obrigado. Eu ia realizar um sonho, ia fazer uma receita pra ela. Falou, já que a senhora falou, tô aqui, ó, a senhora tem mais 3 dias de vida, se vira. Você tá louco. Caramba. Processo na veia. Vai lá, venha, come 3 caixas de banana. 3 caixas de banana. Ai, eu como só 5 bananas com Nutella e mel. Com Nutella e mel, mas tá de boa. É, mãe, tá tranquilo. Suave. Cara, não, mano, mas eu já tive as merda também, os perrengues, velho. Tô descontando que já fizeram comigo, mano. O que fizeram com você, mano? Ah, velho, eu tenho que falar essa. Mano, me arrependo até hoje de não ter agredido alguém aquele dia. Caramba. Eu tinha que ter pedido as contas e agredido alguém com os pisos no meu chão. Mas não foi uma boa opção. Só. Não, na verdade você tem que primeiro agredir e depois você pega as contas. Na briga, verdade. só se fala em diálogo quem não se garante da porrada, velho. Você tem que se garantir do soco. É verdade. Mano, eu era entregador, tá ligado? É. Motinha com baú, cachorro louco. É, mano, louco. Louco, cachorro louco? Não, meu. Nossa. Cortava a gira até umas horas. Se você virasse ainda a seta, já sabe, né, mano? Buzina na orelha, dedo, mostrando o dedo do meio e saía como se fosse o dono do mundo. O Rafael empina com o carro, imagina o que fazer com a moto. Rafael, torei. Vamos nesse caso. Enfim. Peguei a moto com a entrega, liguei a moto, falei, ai, caralho, mano, esqueci minha carteira. A moto ligada lá no neutro, tudo de pé. É. Fui lá, peguei minha carteira, voltei, montei na moto e parti pra fazer a entrega. Cheguei na entrega, cadê, mano, dentro do baú? Tinha nada. Os caras tinham tirado, mano. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Tá zoeira. Os caras, não, detalhe. Aí eu voltei rapidão, cheguei lá, os caras olhou. Ô, Fih, você deixou a entrega aqui. Eu falei, não, mano, eu coloquei dentro da moto. Aí os caras, não, tá louco, nem tirou daqui. Aí o patrão só castelando. Eu falei, nossa, mano, que banda de filha da puta, velho. É, eles não iam falar na frente do chefe, né? Aí eu fiquei, olhei pro chefe, olhei pra eles, olhei pra mercadoria, fui lá, peguei, coloquei dentro da moto bem devagarzinho. Saí fora, fui, beleza, voltei. Mano, os caras colocou lá a entrega. É porque eu fazia a entrega e a coleta. Colocaram lá a entrega e mais uma coleta. Só que eu era novo, mano. Eu não sabia que merda era aquela, que eu podia ter ido de carro. Aí os caras falaram, mano, ó, tem que passar lá no fulano lá e pegar a peça, pode ir com a moto. Ah, beleza. Mano, era uma porra de um cardan, que ele tem um outro nome. Como que eu vou levar a porra de um cardan de 3 metros numa moto, velho? Não vai aguentar o dobro do peso da moto. É, monta o cardan e leva a moto nas costas, velho. Era mais ou menos isso. Monta no cardan e sai cortando o giro, né? Sai cortando o giro com o cardan, velho. Imagina o cardan do F3000, pô. Só que os caras não colocou cardan. Isso que me fudeu. Aí eu voltei. Aí os caras, ué, mano, você foi pegar o cardan de moto? Eu falei, que filha da puta, velho, mano. Primeiro dia. Tem que bater no cara dele. Sofrendo. Não, só tomando no cu. Aí, pra ajudar, tinha um cara, filha da puta, que tava devendo grana, mano. Só que o cara tinha passado de manhã. E eu não tava lá, porque eu tava fazendo as entregas. Aí eu voltei depois do almoço, os caras, ô, vai lá cobrar lá o Tadeu. Ó, beleza, mano, quanto que é? Aí os caras passaram o valor, cheguei lá. Ô, licença, Tadeu, eu vim receber aqui o valor de tanto. Mano do céu. O cara já quase tinha parado, eu saí já. Correndo e deixei a moto lá, velho. O cara ficou putado. Ia ser porrada, não sei. Não, e ligou pro dono da oficina ainda, velho. Nossa, velho. Olha, o que que você fez, velho? Falei, nossa, o cara pediu pra mim ir lá cobrar. Aí, tipo, foi onde... Acabou com tudo. Acabou com tudo. Você não agrediu ninguém nesse dia? Não, eu fui mandado embora no dia seguinte. Ah, tá, entendi. Também, né, Rafael? Puta merda, velho. Cagado, eu sigo cagado no trampo. Cagado atrás de cagada, velho. Toma no cu. Você chega empinando o cardan pra cobrar o cara, velho. O chefe fala, porra, eu tô ligado que os caras tão te antes trolando, fosse... mas deixaram você ser trollado 5 vezes, vai se fuder. Não, trouxa, essa é só das vezes que eu lembro, mano. Caralho. Das outras vezes você tava alcoolizado? É, mais ou menos. Mais não, ou menos. De bêbado. Foi foda. É por isso que hoje, lá na firma, a gente manda, quando precisa comprar alguma coisa lá, material de escritório, eu chego no cara, ó, mano, vai lá comprar um extrator. Extrator pra 5 folhas grampeadas, um extrator pra 15 folhas grampeadas e um pra 20, tá? Vocês não entenderam porque vocês não entendem nada de escritório, né, mano? Mano, olha a minha cara. De... É tipo você chegar pros moleques da manutenção e falar assim, ó, pega o martelo de entortar vidro. É tipo isso, né? É mais ou menos isso, velho. Machado do Cabo Roxo. Aí o cara vai na seca lá, mano. E vocês já encontraram também, onde vocês fizeram estagiário, tinham pessoas inusitadas como assim? Trabalhavam no ambiente ou algo do tipo? Tinha um carinha que todo dia, 11h30 da manhã, que eu fazia estágio de manhã, ele simplesmente chegava, né? A gente ficava numa salinha de esquina ali, na faculdade. O cara chegava, ele abria a porta... Tipo, mandava uns... Opa! E falava assim, vai Corinthians! Fechava a porta e saía! Todo dia! Todo dia! Era todo dia! Cara, tinha muito problema. É, a gente não entendia nada. Aí o meu professor, tinha dia que ele tava lá, né? Ele também, tipo, rachava o bico. Aí o meu professor, ele era corintiano também. Aí teve um dia que o Corinthians perdeu, tipo, né? Foi uma quinta-feira, teve jogo na quarta. Aí o cara chegou lá, tipo, oh, vai Corinthians. Aí o professor, tipo, retrucou, né? Sei lá, e aí, o Palmeiras, hein? Aí o cara ficou encarando o professor assim, tipo, fechou a porta e vazou. E tipo, eu ficou putaço. Mó tristão. Ficou putaço. Vai Corinthians! E se fudeu. E se fudeu. Mano, os inusitados dos lugares que eu trabalhei eram os contadores de história, mano. Tinha um negão, velho, mano, puta que pariu, mano. Eu acho que era o Chico Lorota. Que é isso? Caralho. Mano do céu, ele era entregador também, só que era, já era de outro trampo já. A gente trabalhava lá numa distribuidora e tal, e a gente fazia entrega de algumas coisas leves, assim, na moto era mais tranquilo. Mano, mas ele contava cada história, velho. Mano, só pra vocês terem uma noção, ele contava a sério. Se você falasse que é migué, torcesse a cara, dava risada, você não era mais amigo dele, mano. E corria risco de sair na mão. Só que agora eu vou trazer a realidade pra vocês, tipo, pra vocês terem uma ideia do que é conversar com ele e não querer dar risada, mano. Ele falou que uma vez ele tava na rodovia e ele derrapou a moto, passou por baixo do caminhão e parou no acostamento. Parou. Parou sim. Selo é verdade pra caralho. Não, mas se você contestar ele, você tá fudido. O cara era foda, velho. É verdade. O cara era feio que doía. É não, verdade, era eu era o chão, velho. Ele era feio pra porra. E ele falava pra todo mundo. Não, saí com a patroa, mano. Não sei o quê. Os caras olhavam, mano, ele vai se fuder por isso. Era a moto dele, velho. A patroa era a moto dele. Derrapou embaixo do caminhão. Pode ser, pode ser. Só que o detalhe que ele não sabia é que ele tinha medo da patroa e não falava com ela. E a patroa era mais zoeira que nós todos juntos, mano. Aí, ela viu lá, conversou com o Mirtola lá. O cara falava que comia chefe. É! Aí o Mirtin lá, que era o chegado lá, gente boa, sabia que ela era da zoeira e falou, dá uma sacaneada nele, que não sei o quê. Mano... O cara não chorou na frente de todo mundo, velho. Nossa senhora. A minha sorte é que eu... Você sabe que você passou do limite, se o cara chorou. O selo é verdade pra caralho. Não, mas foi massa, mano. É igual o Mike falar que ele fica trabalhando e não joga LOL. É. Entendeu? A mesma coisa. É verdade. É verdade. Como aí, o jogador de LOL. O selo é verdade pra caralho. Eu não sei também, só que depois de uma semana eu já tava saindo fora. Rafael, quantos trabalhos você já teve? Uns 180, 180. Você foi. Agora a gente entende porque o Rafael fode o estagiário. Porque ele já se fudeu demais já na. Não, vai tomar no cu. Eu nem falei da época do lanche ainda. Nossa senhora. O cara já foi chapeiro, velho. É louco, tio. Que McDonald's o caralho, velho. Aqui é lanchão, porra. Caralho, você foi estagiário de chapeiro? Do McDonald's. Caralho. Caralho. Você acha que o quê? Caralho. A pessoa nasce com o dom de ser chapeiro, velho. Aí é bom, hein? Tem que ser treinado, mano. É, o negócio é louco, velho. Só que, mano, é uma bosta, né? Você começar a trabalhar e ser estagiário. Essa é a realidade. Eu lamento, mas você tá demitido. A pior época da minha vida foi quando eu fiz estágio na faculdade, né? Porque todas as histórias que eu contei é de lá, né? Tipo, sim. Teve uma vez que, como eu falei, né? A gente fazia várias ações pra divulgar os eventos que a gente tinha. E depois de um tempo, né? A faculdade comprou uma impressora que imprimia folha A3 pra gente conseguir imprimir o nosso cartaz mesmo, né? Pra nenhum estagiário fazer merda e mandar imprimir a coisa errada. E 10 mil panfletos. É. Aí o que, que a gente fez? Tipo, a gente fazia os cartazes e tal e saía colando nas salas de aula, né? E a gente falava assim, ó, a aula acaba mais ou menos 11h20, 11h30, a gente sai meio-dia. Então a gente deixa as coisas impressas, quando for 11h30 a gente sai colando na sala de aula. Tipo, meia hora a gente consegue colar em todas. Aí beleza. Deixava lá certinho. Aí nesse dia eu tava só tipo mandando imprimir, né? Porque o outro menino que era de criação não tava, só tava eu. Aí mandei mandando imprimir e tinha duas meninas que estavam lá ainda que elas estavam indo colar os cartazes. Aí beleza, colocando o durex, elas colocavam o durex, ia lá e colava, aí voltava a pegar mais cartaz pra chegar só colar certinho, não precisava ficar cortando durex. Aí, mano, foi muito bom. Elas foram lá, colaram meia dúzia de cartaz, aí tipo, do nada ela voltou assim, tipo, voltou, tipo, bateu a porta e ficou com aquela cena, tipo, colado na porta. Aí nós ficou meio assim, né? Caralho, velho, o que aconteceu? Aí ela, tipo, branca. Ela falou assim, vocês não estão ligados no que eu acabei de ver. O que aconteceu? Tipo, sei lá, né? A primeira coisa que você pensa, sei, é o quê? É. Assombração? É. Faculdade escura, só vazia, né? Sei coisa. Lá, assombração, algo do tipo. Falei assim, não, mano. Eu fui colar, tipo, em tal sala ali, e eu tenho certeza absoluta que tinha duas pessoas dentro da sala lá no fundo, deitado junto. Transando. Aí eu falei assim, tá, e aí? É, então, eles provavelmente estavam transando. Eu falei, meu Deus do céu, imagina a cena, você chegar, abrir a porta pra colocar o cartaz. Aí, tipo, ela descrevendo a cena foi a seguinte, ela pegou, abriu a porta, né, tipo, abriu a porta, ela viu a cena, tipo, cara espantada, ela virou, colou o cartaz, fechou a porta e saiu. Colou, velho. Colou o cartaz ainda. Caralho, foda-se, tem que fazer o trabalho, né? Que filha da puta. Pau no cu. Fingiu que não viu nada, só que saiu correndo lá pra sala do estágio. Não viu nada, que ela deu aquela parada, o olho abriu. Foi, meu Deus do céu. Essas coisas só iam acontecer com o estagiário, velho. Não tem como acontecer com outra pessoa. É sair com fingir como se não tivesse. Não, o cara que tava metendo falou, puta, estagiário é foda, velho. Ela saiu assoviando? Pelo jeito, saiu correndo. Ela saiu no corredor, lá, lá, lá, eu não vi ninguém transando. Eu imagino que se fosse o Caio, ia abrir a porta. Aê, parabéns! Aê, caralho! Melhor que todo mundo dessa porra aqui, ó. Come aí que eu vou colar aqui, porra! Fica à vontade, hein? Fica tranquilo. Só vou colar um negócio aqui, ó. Eu vou colar mais um aqui agora. Pior que a Milena, eu acho que ela colou o cartaz até com a luz desligada, porque a luz tá desligada. Torto. Mas você tem que a Milena dentro colar, tipo, o cartaz do avesso. Puta cabeça! Ela bateu tão forte o cartaz. Tá com o durex ficou do lado contra ela, chapou o negócio da parede. Meu Deus do céu. Um uma semana depois, fato real, isso, uma semana depois foi quando começaram a proibir os alunos entrar na sala de aula enquanto não tem aula. Ah, é, então. Pior coisa que fizeram, né? Pior coisa que fizeram, estragando. O povo tem que pagar motel, 60 tá lá conto. Transando, né? Deu uma pelo semana, de acharam um no corredor. Corredor. Não conseguiu abrir a porta, cara, foi lá dentro. Na lanchonete. Lanchonete. No balcão da lanchonete. Caralho. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.